todos vão reverter. Última carta não abri. Últimos ingressos eu guardei na porta do cinema. Te esperei e você não apareceu. Revelei as fotos e o filme queimou. Assim foi o registro do nosso amor. E os ingressos o tempo rasgou. Para abrir a carta, coragem faltou. Revelei as fotos e o filme queimou. Assim foi o registro. E os ingressos, o tempo passou. Para abrir a carta, coragem faltou. Ei, paixão! Central do Axé, o melhor do Axé, samba, pagode e funk. Passou por aqui Araqueto, Registro de Amor, Anitta, Na Batida, Banda Eva Simplesmente, Netinho, Léo Santana, Ivete, Cláudia Leite, Cheiro de Amor e Pablo. É Central do Axé, é música boa o tempo todo. Olha, tô indo pro intervalo comercial, mas na volta tem muita coisa boa, tem muita coisa bacana, tem Harmonia do Samba e Aviões do Forró, tem Jamil, tem Péricles, mais Cláudia Leite, é o Tchan. Então não sai daí, meu amigo, minha amiga. Se você quer ouvir música boa, se você quer energia positiva, você está na rádio certa. Eu já tô voltando, sai daí. Central do Axé. Programa Central do Axé, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. Apresentação Silvio Ferraz, com o apoio da sua emissora. Central do Axé, o melhor do Axé, samba, pagode e funk. Olha, o programa de hoje tá especial, né? Você tá gostando? Tá gostando mesmo? Que bom, é muito bom saber que você tá gostando do nosso programa, tá agitando aí do outro lado no radinho, né? A gente por aqui e vocês por aí, né? Vamos com a Harmonia do Samba e Aviões do Forró. Vem pra mim. Central do Axé. Do Axé. Do Axé. Toda vez que eu vejo nosso retrato, hoje abri o meu e-mail e li o seu recado. Apaixonado, os meus olhos lacrimejam. Toda vez que eu vejo nosso retrato, hoje abri o meu e-mail e li o seu recado. Apaixonado, dizendo que nossa história não tem fim. Toda tô te amando. Gostou, faz o quê? Suor e swing. Central do Axé. Central do Axé.

Central do Axé. Sangalo, deu água na boca, Real Fantasia. Passou por aqui também o Chan, é o Chan. Sabe de nada, inocente. Cláudia Leite, Péricles, Jamil, Harmonia e Aviões. Olha, muito bom o programa de hoje, hein? Gostei, você gostou também? Show de bola. Semana que vem a gente se encontra, então, com mais Central do Axé, aqui nessa mesma rádio, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Que maravilha, se Deus quiser, né, gente? Trazendo pra você muito sucesso. Eu desejo um bom final de semana. Se for beber, né, com a família, com os amigos, não sai pra dirigir, né? Vai de táxi. Se for beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Muita cautela, muita harmonia, muita amizade, gente! Vou deixar com vocês aí, por falar em amizade, né? O Parangolé, negro lindo! O cara é bacana, né? Axé pra vocês! Valeu, gente! Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Até semana que vem! Central do Axé. Central do Axé. Quando me vê, abro os braços, me dê um sorriso. Sou eu, negro lindo. Sou eu, negro lindo. Sou eu. Olha, sou eu, negro lindo. Sou eu, negro lindo. Sou eu. Vem! Oh, lute minha raça, ame minha cor. Ame minha raça, lute minha cor. Lute minha raça, ame minha cor. Ame minha raça. Lute minha cor. E hoje eu venho ter mais. Alegria, alegria, velho. Eu sou negão. Quando me vem abre os braços, me dê um sorriso. Sou eu, negro lindo. Sou eu, negro lindo. Ame minha cor, ame minha raça, lute minha cor. De onde eu venho tem mais, de onde eu venho tem mais, tem muito mais. De onde eu venho tem mais. Yeah, sou negão, musicalidade para agora. Central do Axé.